Tô te esperando, amor. Resta saber se irás voltar com a tua boca que era minha até ontem. Tô tão cansado, amor. Resta saber se irei dormir e acordar com a tua volta, com as tuas botas no corredor. A dor do abandono corrói meu peito feito maresia. Um dia, quem sabe um dia, você perceba. Nada é perfeito. Já te pedi perdão. Ah, por favor, tente entender o meu vacilo. Não anula o resto. Eu te amo.